Vamos orar então para que assim seja. Vamos orar. Ó Deus, que o teu Espírito agora fale através dos teus servos. Que a palavra comunicada seja também acolhida no nosso coração e produza transformação, para que em tudo que fizermos o teu nome seja exaltado. Obrigado pela vida dos teus servos aqui, pastor Marcos Vinícius, a irmã Silvia, esse privilégio, essa alegria de tê-los conosco nesta noite. Louvado seja o teu nome. Use-os, ó Deus, como um instrumento nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós estamos como um casal na Espanha, o nosso trabalho é dividido ali e também é dividido aqui. Então, num primeiro momento, a Silvia vai compartilhar com os irmãos, vamos apresentar aí no PowerPoint, o que é La Línea, o que é a Igreja de La Línea, o que nós estamos fazendo ali, em resumo, por que nós estamos na cidade de La Línea. Buenas noches. Bom, nós estamos realmente muito felizes de estar aqui, de ter revisto a Luísa, de ter conhecido o Renato e a sua mãe. Realmente nós amamos a eles e na distância nós já criávamos laços. Isso é uma coisa muito boa, realmente. Queremos agradecer a vocês como igreja pela colaboração, pelo apoio, porque vocês estão conosco ali na missão, né? Todos nós somos missionários, aqueles que ficamos e aqueles que vamos. Todos participamos dessa obra tão gigantesca como é a obra de missões. E em nome da nossa Junta de Missões Mundiais, nós queremos dizer muito obrigado por esse apoio. Sabemos que o período da campanha está passando, né? Já passou. Sabemos que nesse tempo de campanha a igreja se movimenta. Em cada igreja que nós temos passado, vemos coisas diferentes, as ideias e a maneira tão criativa de fazer missões é algo que só o nosso povo tem, né? É algo realmente extraordinário. Nós somos muito gratos a Deus por isso. E claro, nós estamos no finzinho do nosso tempo de promoção, mas para a nossa junta de missões sempre é tempo de fazer missões. Sempre será tempo também de falar e desafiar o nosso povo para as necessidades da obra, onde quer que estejamos. E uma das razões pelas quais nós fomos parar ali naquela pequenina cidade de La Línea é exatamente isso, para ajudar aquela igreja ali a se reerguer e ser fortalecida, para que ela pudesse chegar a ser o que hoje os irmãos vão ver que é, já uma igreja também missionária. Então nós fomos para La Línea no ano de 2003, exatamente por essa época nós chegamos ali e fomos convidados pela Convenção da Espanha, que em convênio com a nossa junta de missões nos mantém ali. E por que isso? Na verdade, a Espanha é um país muito carente de obreiros. Para que os irmãos tenham uma ideia, há muitas igrejas que chegam a fechar suas portas, os irmãos têm que procurar outros meios de se reunir, porque não tem um líder que esteja à frente. Outras, muitas igrejas têm líderes já bastante idosos e não há nenhum problema que um pastor idoso esteja à frente de uma igreja, mas às vezes ele mesmo já sente a necessidade de se aposentar, de descansar e não pode sair, porque não tem outro que venha assumir o seu lugar. E outras tantas igrejas funcionam com leigos, pessoas que voluntariamente se dispõem a ajudar a igreja. Então, dada essa necessidade, é que a nossa junta ainda mantém ali, na Espanha, 6 casais missionários atualmente, ajudando em áreas bastante carentes. E essa igreja estava há 4 anos sem pastor, não havia meios de que algum pastor fosse para lá, estava prestes a fechar suas portas. Os irmãos nos disseram, se os irmãos demoram um pouquinho mais, nós íamos fechar e íamos embora, porque já não podíamos aguentar. Não estava nada fácil manter a convivência ali, até porque a igreja havia passado por divisões, por muitos problemas, e estavam como ovelhas sem pastor, bastante sofridos. E nós chegamos ali, o projeto era revitalizar a igreja. E começamos, na verdade, com uma intenção de trabalhar desde a base. Mas para que os irmãos tenham uma ideia de onde está, eu gostaria que o irmão pudesse passar, onde estamos colocados, A nossa cidade é uma cidade pequenina, de apenas 60 mil habitantes, mas ela está na ponta, no extremo sul da Espanha, e participa do que é muito conhecido nosso, a chamada Janela 1040. E aí é onde tem essa carinha, nada mais para ter uma ideia, que não dá nem para definir, porque às vezes não aparece no mapa, a nossa cidade é um pontinho bem, bem ao sul. E esta cidade pequenina está dentro de uma região chamada Campo de Gibraltar, onde nós temos aí ao centro a Baía de Algeciras, e vocês veem a entrada do Mediterrâneo, onde se chama Estreito de Gibraltar. Aí nós estamos, a nossa cidade, pode ir clicando que vai aparecendo. É, na verdade, chamada La Línea porque é uma linha. E antes era uma linha de fronteira militar, no período dos conflitos que houve da conquista dessa cidade que já não pertence mais à Espanha, chamada Gibraltar. É uma colônia inglesa e faz fronteira com La Línea. E aí nós temos outras pequenas, pode manter um pouquinho, outras pequenas cidades, como São Roque, Los Barrios. E essa cidade que está à direita de vocês, à direita, isso. Algeciras é onde tem um porto muito importante. Esse porto dá acesso ao norte da África, onde nós temos a cidade de Ceuta, que é uma cidade espanhola, mas está fora da península, assim como temos Melilla e temos também as Ilhas Canárias. Na verdade, a Espanha ela é muito espalhada, e isso causa um problema, inclusive, na evangelização. E aí é onde está o grande desafio. Nós, como igreja, estamos de cara para esse grande desafio que hoje nós estamos enfatizando, que são os povos não alcançados, basicamente povos muçulmanos, como é em Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Estão bem de cara para nós. Na verdade, nós temos ali não só o desafio de evangelizar espanhóis, mas também de alcançar esses povos não alcançados do norte da África. Pode passar. Então, como uma igreja estratégica que está para evangelizar a Espanha, mas também povos como não alcançados no norte da África, nós pensamos como vamos alcançar esta igreja e como vamos fortalecê-la. E a base, então, do nosso trabalho tem sido o discipulado. Desde o início, pode passar, tem sido o discipulado, tanto individual como de casais, de grupos. E com o discipulado nós conseguimos que a igreja encontrasse o seu lugar. Nós procuramos, inclusive, levar a igreja a compreender que dom o Senhor tinha para cada um deles, para que então pudéssemos, a partir daí, fazer um trabalho de reerguer a igreja e também preparar os líderes. Nós temos procurado, nas diferentes áreas, preparar a liderança para que eles continuem a obra, porque nós, como missionários, não vamos ficar aí eternamente, né? O objetivo é preparar. E através também da formação de líderes, como nós tivemos agora recente, 5 irmãos participaram de um curso básico de teologia e a graduação deles foi esta semana lá na cidade de Sevilha. E esses irmãos, inclusive, já pregam na igreja. Nós estamos aqui e lá eles fizeram uma escala de pregadores. E é muito bom ver isso. Nós já temos 2 grupos de louvor. Quando a Luísa esteve lá, o grupo era mais de adultos, né? Não temos jovem, nossa filha é a única jovem lá. Mas hoje nós temos um grupo de louvor de adolescentes. E é muito gostoso ver aqueles meninos ali tocando também. Isso porque nós fomos pouco a pouco preparando uma pessoa para que estivesse à frente da música e assim nas diversas áreas. Mas também, como nós falamos, esse desafio de alcançar os povos do norte da África é algo que hoje Deus está colocando de maneira muito forte para nós. Pode ir passando. Isso, já citamos esses países que estão aí de cara para a nossa realidade. E aí, com o desafio do discipulado e o desafio também de preparar líderes, vêm os desafios da evangelização. Pode passar. Em algumas áreas, nós temos enfatizado a evangelização. Uma delas é um projeto muito bom que chegou para nós como bênção de Deus, que é o da Escola de Paz. Eu conhecia mais ou menos esse trabalho daqui do Brasil, através do Positivo. E lá nós conhecemos através de uma associação de educadores cristãos de Madrid. E começamos a trabalhar com esse projeto no início, a primeira turma, tivemos 17 pessoas, casais na sua maioria, mas era a maioria da igreja, tínhamos só 5 pessoas não crentes. Mas a partir da segunda turma nós tivemos 12 pessoas e somente 2 eram da igreja, o resto tudo não crente. E aí nós vimos que é uma porta para evangelização. Não que nós vamos falar ali exatamente de Cristo, mas todos os conceitos que nós transmitimos de educação dos filhos, do cuidado dos nossos adolescentes, da relação familiar, tudo está pautado na palavra de Deus, nos princípios cristãos. E que, sem que eles saibam, estão recebendo a palavra. E é muito bom e muito gostoso ver como, depois na conversa informal que nós temos ali naquele momento, como eles nos perguntam coisas mais básicas, mais específicas. Inclusive, um pai perguntou a outro que era crente: como é isso que o seu filho não foi batizado quando nasceu? Então, ele pôde explicar que, porque o filho dele tinha recém sido batizado, já adolescente, e ele pôde explicar, ele fez a sua opção. Porque ele entendeu que Cristo havia morto por ele. E foi muito gostoso. Isso assim, informalmente, que cada final de classe a gente tomava um café juntos. E uma outra vez, uma senhora me perguntou: por que que vocês vieram para cá? O que que fez você deixar o teu país e vir para cá? Também tivemos uma boa oportunidade ali de compartilhar o que era a missão e por que nós estávamos ali. E nesse momento, inclusive, eu tive a oportunidade de dizer para esta mãe: olha, nós nem íamos vir para a Espanha. Porque para a nossa junta, nossa agência missionária, eles achavam que a Espanha já não precisava. Inclusive porque é um país com desenvolvimento, pode se manter por si só, e era difícil pensar em mandar outro casal missionário. Então ela me disse, uma mulher não crente me disse, é que eles não sabem que nós temos outras necessidades. E ficou bem claro para mim que essa mulher entendia que realmente uma das grandes necessidades daquele povo é a graça do Pai. E através desse projeto, que é um dos que mais tem alegrado o nosso coração, nós já estamos com a 7ª turma e agora sempre pessoas não crentes estão participando. E realmente é gostoso. Na verdade, nós já estamos inclusive realizando as classes na igreja. Que no início nós começamos fora da igreja porque achávamos que eles não iam querer vir para lá. Mas graças a Deus, agora com as portas abertas, nós recebemos essas pessoas para esse tempo. Também distribuindo folhetos, literatura, nós conseguimos uma concessão, uma permissão da prefeitura para colocar uma mesinha com literatura, bíblias e folhetos e revistas evangélicas, e vamos a pontos estratégicos da cidade. A cidade é muito pequenininha, nós percorremos ela, se quiser, andando, porque é pequena. Então, é fácil também alcançar as pessoas e que as pessoas nos conheçam através dessas iniciativas. E como também outra coisa que temos feito já há alguns anos é a campanha evangelística no verão, que é um período também curto, de 2 meses e meio, e quando as pessoas vão para a rua, porque como a maior parte do tempo é frio e chuva, então quando chega o verão, que abre o sol, as pessoas estão na rua. E é uma grande oportunidade que nós temos de alcançá-las. E o ano passado, um grupo aqui de Atibaia, da PIB de Atibaia, esteve conosco, vocês vão ver logo aí fotos. E foi uma bênção, irmãos. Por 3 dias eles nos ajudaram e realmente nos abençoaram através da juventude, fazendo todo tipo de atividades de teatro, fantoches, dança e esporte, que também foi uma grande bênção com eles ali na praia, e vocês vão ver aí a seguir algumas fotos. E agora, bastante recente, nós estamos fazendo também um trabalho sempre alcançando períodos especiais, como Natal, Semana Santa, o Dia Internacional da Mulher, para fazer algo especial que tenhamos como convidar as pessoas. Em geral, o espanhol não entra numa igreja evangélica. Não é como aqui, que você pede para levantar a mão os visitantes, e quantas pessoas nos visitam sempre, né? Mas lá não. Lá é muito difícil. Eles, inclusive, têm medo de ir a uma igreja evangélica, porque os padres, as paróquias, eles botaram na cabeça deles que os evangélicos são uma seita. Então, eles têm medo, inclusive medo do que os outros vão dizer, porque a cidade é pequena e facilmente você sabe quem foi aonde, né? E é difícil. Mas com essas ocasiões especiais, a gente tem conseguido trazer o avô, a avó, a tia, o tio, né? Um amigo mais íntimo, uma amiguinha da menina que vai cantar. E isso tem sido uma maneira boa também de evangelizar. E também através do que mais recentemente nós estamos fazendo, que são os grupos pequenos. Os irmãos aqui estão também com esses grupos, né? Mas para nós foi um grande desafio começar o primeiro. que foi agora, no ano passado, já mais para o final do ano. Porque eles tinham uma ideia errada, de que quando você faz um grupo pequeno, vai dividir a igreja, vai enfraquecer, porque aquele grupo sai da igreja e vai se reunir à parte. E nós tivemos que trabalhar com oração, orientando, até que conseguimos abrir o primeiro grupo. E se Deus quiser, para este ano já vamos ter um segundo grupo também funcionando. E nós dissemos para ele, não vai ser que vamos dividir o grupo, vamos multiplicar o grupo, para que eles não tenham essa ideia de divisão. E tem sido uma bênção. E aí a seguir vocês vão ver algumas fotos da campanha evangelística do verão passado com os irmãos de Atibaia. Pode ir passando, que são várias fotos. Aí um grupo bem bonito esteve conosco, quase 20 pessoas. Na praia, quando nós fizemos ali vôlei de praia, futebol, e atividade com as crianças. E aí esse jovem, o Lucas, está compartilhando o evangelho com este homem, porque no final da atividade a gente convidava eles para tomar um suco, um refrigerante, e era a nossa oportunidade de compartilhar o evangelho. E também fizemos trabalho em duas praças, não da cidade de Lalinha, mas cidades vizinhas, uma delas inclusive onde não há trabalho evangélico. E aí foi realmente uma grande bênção para nós. E agora nós estamos levando a igreja, não só a nossa Jerusalém, mas um pouco mais além, fazendo missões. Pode seguir passando. E uma das ênfases que nós temos dado em missões está numa cidade vizinha chamada Jimena de la Frontera, que é uma cidade onde não há nada de evangelho, mas nada. Igual a esta cidade, irmãos, tem mais de 4 mil povoados em toda a Espanha que ainda não conhecem nada da graça do Pai. De 7.100 e poucos, 4.300 e alguma coisa, eu sou ruim para os números, mas é uma grande maioria não tem nada de trabalho evangélico. Isso é triste. Nos dias de hoje, que um país tão pequeno como a Espanha, a sua grande maioria, mais de 60%, não tenham sido alcançados ainda. Então, uma dessas cidades é Jimena. E ali está esse casal que se dispôs a fazer esse trabalho, Juan Carlos e Elizabeth, e eles estão já há uma coisa de uns 4 ou 5 meses visitando, fazendo recenseamento, e já pelo menos 8 famílias se dispuseram a estudos bíblicos, mas somente uma realmente levou adiante a ideia. Mas é uma semente que está sendo plantada, e os irmãos até orem por essa iniciativa desse trabalho. E também estamos trabalhando muito, de uma forma bem enfática, com um trabalho novo que é bastante recente para nós, que foi o pedido de socorro de um casal evangelista na cidade de Ceuta, que para nosso desafio, esta cidade tem 50% da sua população muçulmana. E vejam, é uma cidade espanhola. Atualmente, a festa do Cordeiro, que é uma festa muito famosa entre os muçulmanos, é festa oficial nesta cidade. Irmãos, Ceuta pertence à Espanha. Ceuta é democrática. Ceuta é considerado católica. Mas já os muçulmanos estão tomando conta. 50% da população. E ali, então, esse casal evangelista nos pediu ajuda para trabalhar com eles numa igreja que eles estão levantando com ciganos e espanhóis. E agora também a Junta de Missões Mundiais está mandando para lá um casal de missionários que vão trabalhar entre muçulmanos com esporte. E eles chegarão agora, por esses dias, à Espanha e vão começar esse trabalho. E está a 14 quilômetros de nós, muito pertinho da nossa casa. A Luísa esteve lá, nós conseguimos ver o outro lado e ver o que é Ceuta e o Marrocos aí bem pegadinho. É um grande desafio e Deus colocou isso nas nossas mãos. Nós, no início, não entendíamos porque nós fomos para trabalhar com a igreja de Lalinha, mas Deus está fazendo com que a gente olhe mais além e trabalhemos com esses irmãos. Além disso, também estamos fazendo missões, colaborando com o trabalho. Pode passar. Que alguns irmãos estão fazendo, irmãos filipinos, e esses irmãos... Aí tem uma foto do trabalho de recenseamento que foi feito em Jimena. É um adolescente, um jovem, que estavam ali fazendo a pesquisa. Pode passar. E também estamos colaborando, fazendo missões também, colaborando com os irmãos filipinos. Ali na região que nós estamos tem muitos imigrantes, muitos, de todas as partes do mundo, de Nigéria, de Senegal, Filipinas. É que, na verdade, Lalinha é uma Babel. E ali nós tivemos, próximo à Lalínia, uns irmãos que começaram um trabalho com uma igreja e precisavam de uma igreja mãe que pudesse dar respaldo a eles. E foram nos procurar também. E agora nós estamos ali ajudando a esse trabalho também com um trabalho social diretamente ligado a esses irmãos lá nas Filipinas com uma ONG de um irmão de nossa igreja, chamada Talita Cume. E aí esse trabalho se estende também ao que é o trabalho da mesma igreja. Fora isso, nós estamos avançando no norte da África. E já por várias vezes temos ido ali fazendo viagens de apoio aos líderes, em oração também, apoiando com ajudas de toda espécie. Os irmãos devem ter tido notícia que este último ano mais de 100 missionários foram expulsos do Marrocos. Então a situação ali ficou muito difícil para a igreja e realmente eles estão precisando de muito apoio. Nós apoiamos não só em oração, mas também em recursos, bíblias e até recursos para que os líderes tenham melhor formação para continuar a obra ali com as igrejas. Também estamos adotando dois casais missionários, este que está chegando agora e outro casal que trabalha lá mais dentro das aldeias no Marrocos e que nós, através das ofertas das nossas crianças, já estamos apoiando. Os irmãos sabem que o PAN, qualquer oferta, já é suficiente para apoiar, não é isso? Não precisa ter muito dinheiro. A nossa igreja tem só 39 membros. Somos uma igreja pequenina. Quando nós chegamos, eram 22. Então, uma igreja tão pequena para realizar tudo isso, só mesmo confiando naquele que é o Senhor de missões. Então, através disso, nós temos apoiado esse trabalho ali. Pode passar. E também nós estamos agora realizando, sempre que podemos, estamos incentivando e desafiando as mulheres a avançar no que é a nossa área, que é a área de família, que é a área das crianças, dos idosos e a área missionária. Então, através do Ministério das Mulheres, nós estamos abarcando também muitas dessas iniciativas que os irmãos viram anteriormente, são feitas através do Grupo das Mulheres. E é uma bênção poder ver o que nós estamos fazendo. Pode passar. São algumas iniciativas que, como eu já comentei, estão aí sempre presentes na vida da igreja e que é a iniciativa das mulheres, mas também de uma forma muito especial, nós adotamos os nossos filhos em oração. Cada mulher da igreja tem pelo menos 2 ou 3 filhos de oração. E é muito bonito isso. Aqui nós no Brasil temos o projeto Déboras. E lá não é igual, mas a gente procurou levar a proposta de adotar os nossos filhos. E que alegria ver essas crianças, hoje adolescentes, fortalecidas para ser a juventude de amanhã. Como eu disse, a minha filha é a única, nossa filha é a única jovem na igreja. Quando a gente pensa que vai chegar jovens, os jovens chegam e vão, porque lá não tem universidade. Então o jovem não pode ficar, o jovem vai embora. O jovem busca outra cidade. Nossa filha estudou em Algeciras, então ela ia e vinha todos os dias, mas a maioria dos jovens vão embora. Então é muito difícil manter uma juventude ali naquela região. Mas pela graça de Deus, hoje nós temos 4 adolescentes. E cremos que Deus fortaleça para que seja uma juventude amanhã. Então, essas são as iniciativas que, como mulheres, nós estamos fazendo ali para fortalecer o trabalho, não só da igreja local, mas também de alcançar famílias para Cristo. E é tão bonito como os irmãos estão fazendo aqui neste mês, enfatizando as necessidades da família. E é tão bom ver como, através das famílias, Deus abençoa o povo que está naquele lugar. E isso nós temos visto. E eu quero terminar colocando para os irmãos um desafio de oração. É um projeto que nós estamos trazendo. Aí temos algumas fotos do Dia Internacional da Mulher, para que os irmãos vejam rapidamente. Foi um encontro, inclusive, que nós fizemos fora da igreja. Alugamos um local e fizemos. E foi muito bom. Nós tivemos 5 mulheres não crentes, frutos da Escola de Paz. Falamos sobre a violência doméstica e 2 destas mulheres estavam com problemas na sua casa. E foi tão bom poder ajudar e alcançar essas mulheres naquele dia. Mas o que eu quero colocar para os irmãos como desafio de oração é este projeto chamado Amigas de Ruth e Noemi. Nós temos o privilégio de ter na nossa igreja, de um tempo para cá, um casal marroquino, que já estão estabelecidos na Espanha há muitos anos e eles são missionários. Na verdade, eles trabalham com uma missão estrangeira de rádio para o norte da África. E esse casal pertence à nossa igreja, nos procurou e continuou ali congregando conosco, mas eles moram em Algeciras. E então a esposa começou a ter contato com várias mulheres muçulmanas, na maioria marroquinas, porque como Algeciras, como eu disse, é o porto de acesso ao norte da África, os marroquinos vêm para a Espanha, e alguns até ilegalmente, estão lá ainda sem os seus papéis legalizados, em condições precárias. E esta irmã começou a ter contato com várias mulheres, as mulheres, em sua maioria, muito presas à realidade da casa, com dificuldades muitas, inclusive, de violência doméstica, e sem falar o idioma, sem saber como levar os filhos ao médico para matricular, o que fazer? E esta irmã começou a ajudar alguma dessas mulheres. E a notícia corre, né? E de uma, de duas, hoje são 17 mulheres que ela ajuda. Inclusive, um dia desse nós falamos com ela, e ela disse, eu estou aqui com uma daquelas mães, e ela está com seu bebê de 4 meses, e eu estou ajudando aqui a cuidar, porque o que acontece, como os homens muçulmanos, eles não ajudam em casa, nem cuidam das crianças. Então, quando você não tem a tua família, e o teu marido não te ajuda, você fica sozinha, não é verdade? E isso acontece muito com as mulheres lá. Então, ela faz esse trabalho, ajuda, leva no médico, ajuda na escola, cuida da criança em casa, e tem esse trabalho está se expandindo de uma tal forma que Deus colocou no coração dela realizar um retiro agora no verão com estas mulheres. Será um retiro para as mulheres e para os seus filhos, porque elas aonde vão têm que levar as crianças. E é um desafio, irmãos, para nós, porque nós não temos nem recursos, não temos um lugar, e temos somente a fé e o amor para com essas mulheres. E Deus colocou no nosso coração trazer esse desafio de oração para as igrejas no Brasil. E graças a Deus, por onde estamos passando, muitos estão já nos apoiando nesse sentido. Não sabemos nem se os maridos vão deixar que elas participem, porque também tem isso. Eles podem dizer, não, você não vai. E aí? O que a gente faz? Mas, pela fé, nós estamos levando adiante esse projeto e chamamos de amigas de Ruth e Noemi, porque nós somos como Noemi, esta que, de alguma forma, acolheu uma estrangeira. E que um dia, essa estrangeira, que foi Ruth, diante de um momento tão duro, de crise, pôde escolher continuar com Noemi e dizer, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nossa alegria vai ser que um dia essas mulheres possam escolher o nosso Deus e escolher a graça do Pai. Por isso nós estamos nos fazendo amigas delas. E realmente são mulheres muito sensíveis, muito necessitadas de carinho, de ajuda. E é através disso, dessa amizade, desse apoio que nós queremos alcançá-las. E pedimos que os irmãos nos apoiem em oração. A proposta é fazer esse encontro agora em julho. Mas é como eu digo, é um projeto de fé. Pode que aconteça em julho, pode que não aconteça, mas nós vamos continuar trabalhando com essas mulheres. São já 17. Não sabemos até onde o Senhor vai trazer outras ao nosso encontro. A única que fala árabe é essa irmã da igreja. Mas nós estamos ali, todas, para apoiá-la e ajudá-la no que for necessário. Obrigada. Muito bem, irmãos. Os desafios são grandes. Nós estamos diante de desafios não só na Espanha, mas também em Santos. E como os irmãos sabem, estão promovendo a campanha de evangelização aqui na cidade de Santos, para que Santos, como é mesmo, hein? Parece que só o pastor sabe aqui. Eu queria ouvir do restante da igreja. Para que? Mas nessa velocidade não vai conhecer, não. Tem que colocar um pouco mais de pilha, né, pastor? Tem que colocar um pouco mais de pilha. Irmãos, eu quero convidá-los a fazer a leitura de Gênesis, capítulo 12. É o texto que o pastor leu conosco no início do culto. E eu quero que você leia comigo, versículo 4, a primeira parte que termina na primeira vírgula. Diz o texto, 12:4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Os irmãos sabem que esse texto é um texto que começa a tratar do projeto de restauração, de reconciliação do homem com Deus. Deus agora vai separando uma família, que daí dessa família vai surgir uma nação, e desta nação vai surgir o Salvador Jesus Cristo. E Deus chama Abraão, um homem que estava acomodado, um homem que estava na sua zona de conforto, um homem que tinha a sua família, tinha a sua riqueza, tinha os seus bens, estava estabelecido na sua terra, tinha tudo. E Deus o chama e diz: Abraão, eu tenho uma tarefa para você. Saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Meus irmãos, estamos em Santos, uma cidade que os irmãos conhecem muito melhor do que eu. Eu estive em Santos em 1979, porque eu também sou oficial da Marinha Mercante e já entrei algumas vezes no porto de Santos para atracar navios. Mas está muito diferente Santos, hein? Muita gente, até uma pizzaria, que era um rodízio que tem lá na esquina, lá na Praia do Gonzaga, nem sei se existe mais, já deve ter virado alguma torre de apartamentos. Se a cidade cresceu, cresceram as necessidades, e cresceu o número de pessoas que necessitam a Cristo. E cabe a nós, como povo de Deus, esta tarefa. E mirando, olhando esse texto, desculpe, de vez em quando escapa uma palavra em espanhol, mirando não tem nada a ver com português. É olhando o texto, né, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que é o Senhor quem ordena. O Senhor é quem nos chama. Sair para evangelizar em Santos não é porque o pastor Ezequias está convidando. Não, nem tampouco que o pastor Marcos, que está de passagem por Santos, fazendo promoção missionária, quer que os irmãos evangelizem Santos. Não. É porque está no plano de Deus evangelizar o povo onde nós estamos inseridos. É ordem de Deus. Não é sugerência de Deus. Desculpem, outra palavra espanhola. É sugestão, não é sugestão de Deus. Deus não nos deu uma grande sugestão, nos deu uma ordem. Ele disse: se vocês quiserem, vocês vão por todo mundo. Onde vocês pisaram o pé? Se vocês quiserem, se vocês tiverem com vontade, como diz o espanhol, quando lhe apeteça, você sai, vai para... Não, não, não. A palavra de Deus é clara, é uma ordem de Deus. E diz para Abraão: saia. E aí vem um outro elemento importante. Uma igreja, o povo de Deus, não pode alcançar, não pode cumprir o plano de Deus, se não sai de onde está. Mas, pastor, eu estou agora exatamente na igreja. Eu estou no culto da minha igreja, né? Mas quem sabe você não saiu do seu conforto, né? Você está no culto da sua igreja. Esse momento maravilhoso, coral de jovens, orar por crianças, que coisa maravilhosa. O desafio, renovação de votos conjugais, que coisa boa. Ah, que maravilha. Mas quando essas portas se abrirem e os irmãos começarem a sair daqui, eu quero saber onde estará o seu coração, onde estará a sua mente na preocupação com a evangelização de Santos. Onde estará? Ah, possivelmente, a passar por ali, deve ter algum mecanismo que vai apagando isso, né? E quando a gente chega em casa, já está pensando no videotape do futebol, ver quem foi que ganhou, quem está no primeiro no Brasileirão, ou então na preocupação das crianças já amanhã, como é que vai ser para levar os meninos para a escola? E aquele que trabalha, tem um chefe muito ruim, dizer: meu Deus do céu, já vou aturar esse homem de novo a partir de amanhã, já aquela tortura, e já vamos estar pensando nos nossos negócios, já vamos estar pensando nas nossas coisas. E onde estará a nossa preocupação com a evangelização da nossa cidade? Onde estará? Porque nós precisamos sair de algumas coisas que muitas vezes, irmãos, nos prendem. Uma delas é o nosso egoísmo, que é alimentado pelo individualismo. Ah, eu tenho que ver as minhas coisas, né? Afinal de contas, pastor, eu tenho que ver as minhas coisas, porque as minhas coisas são as minhas coisas, eu tenho que ter preocupação com elas. O que é que nos ensina a palavra? Buscai primeiro as minhas coisas, não? Eita, então, aí já não é nem espanhol, um português errado, né? O que é que diz? Buscai primeiro o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Sai do nosso egoísmo. Mas sair mais de quê? Sair da nossa mediocridade espiritual. Mediocridade é viver na média das coisas. É não ter preocupação em buscar excelência, em buscar o melhor. O que se oferece, está bom. Não é? Se é isso aqui que se dá, está bom. Mas não é essa a expectativa de Deus para nós. Não é a expectativa de Deus para nós. As expectativas de Deus para nós são realistas, mas são desafiadoras. Irmãos, é horrível viver a vida, seja qual seja a área, sem desafios. Você já viu um funcionário público que senta e faz a mesma coisa anos a fio e que a sua única preocupação é saber quando o presidente ou a presidenta ou a presidente vai dar o próximo reajuste? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou filho de um homem que era funcionário público. E eu coloquei no meu coração não ser funcionário público. Com todo respeito a todos os irmãos aqui que são funcionários públicos, e a meu pai também, que era funcionário público. Porque eu queria mais. Eu via muitas vezes meu pai chegar em casa e dizer, mas não é possível, esse ano o presidente não deu reajuste, e outro ano que vinha o presidente não deu reajuste, e a gente apertado, os armários lá em casa perderam as portas, porque a gente abria tanto e fechava no outro horário que não era da escola, em busca de comida, que eles se rebentaram. E eu não queria isso para mim. Uma vida sem desafios, irmãos, é uma vida horrorosa. Deus nos chama e nos desafia como família, como igreja. Você tem investido na sua família? Hoje nós fizemos uma renovação de votos. Você tem investido na sua família? Quanto tempo você tem dedicado ao seu filho, à sua filha? Quando nós fazemos a escola de paz lá em La Línea, encontramos alguns vazios. E eu estou dizendo constantemente a um irmão da nossa igreja que tem dois filhos, agora um deles está entrando na adolescência: dedique tempo ao seu filho, saia com seu filho para comer um McDonald's, desculpa a propaganda, saia com seu filho para um passeio, vá andar com ele de bicicleta. Porque alguns homens se esqueceram que a sua masculinidade vai ser refletida na vida do seu filho a partir da participação da vida dele. Como que você vai moldar? Como que você vai deixar traços do seu caráter como pai, se você não tem presença na vida do seu filho? É preciso sair dessa comodidade. Nós somos desafiados, irmãos. Por isso que a palavra diz: saia. E sair é sair mesmo. Não é fazer de conta que foi e que permaneceu. Não, é sair. Eu fico pensando no desafio que foi para aquele homem reunir a sua família, filhos, parentes, bois, camelos e um montão de coisa. A logística que não foi. Ter que transportar todo aquele povo. A decisão de deixar os seus parentes dentro de uma sociedade tribal em que as relações são muito estreitas e ter que sair. Mas a palavra de Deus diz: saia. Tem alguma coisa que está prendendo você? Peça a Deus liberação para você sair e ser bênção. É o grande desafio para nós. E alguém pode me perguntar: mas pastor, existe alguma motivação para isso? O texto do versículo 2 diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Se fizer essa pergunta aqui, você quer ser abençoado? Todo mundo com a mão. E eu com as duas, né? Todos nós queremos receber bênçãos, irmãos. E sabe o que é que diz Isaías capítulo 1, versículo 19? Abra a sua Bíblia, eu quero que você leve esse versículo para casa. Anote, coloque uma redoma, um círculo, uma elipse, seja o que for. Coloca nesse versículo, Isaías capítulo 1, versículo 19. Deus está falando com o profeta acerca da situação do seu povo e está falando, deixando para eles promessa e advertência. Um irmão, por favor, que tem a voz bem bonita, irmão ou irmã, por favor, leia esse texto em voz alta. Isaías 1, 19. Que coisa maravilhosa, o que é que diz o texto? Repita, meu irmão, que esse texto é bonito, fala de bênção e diz como a gente conseguir a bênção. É É engraçado, nós vivemos em busca de bênção e tem gente pegando rosa que foi ungida, lenço, tantas coisas para levar para casa para abençoar, copo d'água em cima da televisão. E o que é que diz o texto? Se vocês decidirem obedecer. A bênção vem pela obediência. E obediência à palavra de Deus, que é o Senhor que está falando, o profeta. Se vocês prestarem atenção nisso, se vocês obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra. Ninguém jamais se aproxima de qualquer tipo de serviço esperando pagar pelo pior. Já vi gente devolver o prato de comida porque tem um cabelo. E como ele não tinha dúvida se era o seu ou do cozinheiro, então ele devolveu e disse: eu não quero essa comida, me traga outra. Outros que abandonaram restaurantes, outros que fizeram reclamações, outros que entraram na justiça com reclamações. Essa semana, na revista Veja, eles fizeram a propaganda, uma reportagem melhor, de como estão pequenos os espaços entre uma mesa e outra do restaurante, e falando sobre as reclamações de restaurante, gente que colocou na justiça e tudo mais. Não queremos o pior, lutamos sempre pelo melhor. E por que isso não acontece na nossa vida, na nossa relação com Deus? Saia da mediocridade, busque a obediência, a bênção vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, vai chegar nos seus relacionamentos, vai chegar no ministério que você desenvolve, vai chegar no ministério que Deus tem para você nesta igreja e a partir desta igreja. Deus tem bênçãos para nós, mas sempre vai passar pela obediência à sua palavra. Nossos pastores e muitos, quem sabe, os psicólogos estejam aqui, sabe que somos procurados por pessoas com problemas nos relacionamentos. Ah, pastor, estou com problema com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, ou com o esposo, esposa. Irmãos, quando abrimos a palavra do Senhor e observamos o que é que o Senhor diz, se a gente obedecesse, não teria esse problema. Você acha que os casais teriam os problemas se os homens amassem as mulheres como Cristo amou a igreja? Teriam problemas? Teria problema se a mulher cumprisse seu papel dentro do lar? Teria problema se os filhos respeitassem os pais e honrassem os pais? Não. Mas que nós buscamos sempre um caminho mais fácil, que não de obedecer. O Senhor nos chama como família porque quer que nós sejamos bênção. Mas ser bênção, antes de ser bênção para os demais, que seja uma bênção para nós. Diz o texto que tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Versículo 3 diz: abençoarei aos que o abençoarem. Hoje de manhã eu estava pregando sobre Jonas. E como a nossa desobediência tem um desmembramento e umas consequências, inclusive na vida das pessoas que não tem nada a ver conosco. Jonas recebeu uma ordem e disse: não vou, vou para outro lugar. E chegou, entrou no navio. E chegando no navio, causou a tempestade. Quando causou a tempestade, tiveram que jogar fora, alijar ao mar a mercadoria. O homem, em sua desobediência, causou problemas à vida de pessoas que não tinham nada a ver com isso. O comerciante que estava esperando a mercadoria lá não recebeu. O que vendeu não pôde receber. E quase acaba com a vida dos marinheiros e quase que despede o capitão do barco. Por pura desobediência. E muitas vezes nós não damos conta disso, irmãos, que a nossa desobediência não somente traz problemas para nós, traz problemas para o nosso entorno, para aquilo que está ao nosso redor. E diz o texto: eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. O povo de Santos está esperando ser abençoado. Você sabia disso? E qual é a bênção que eles precisam receber? A primeira bênção, os irmãos podem me dizer? Salvação. Sabe por que muita gente está vivendo mal aí? Porque não conhece a Jesus, não conhece o amor de Jesus. Sabe por que muita gente está desesperada, não tem esperança? Porque ainda não conheceu a esperança que está em Jesus. Sabe por que muita gente vive sofrendo por conta de injustiça? Porque ainda não conhece a graça do Pai. Isso é tarefa nossa. Mas o que me fascina nesse texto é o versículo 4, a primeira parte. O que é que diz? partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Eita, que palavra bonita, irmãos. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Neste exato momento eu me sinto tremendamente abençoado, porque a obediência desse homem gerou a minha salvação. E a sua também, hein? A sua. Quando eu estou falando de missões à minha igreja, eu digo assim, minha igreja não, a igreja do Senhor é na linha. Quando eu estou falando da igreja sobre missões, eu digo, irmãos, eu me lembro de que eu estou aqui pregando aos irmãos na cidade de La Línea, porque dois casais resolveram arriscar, por obediência ao Senhor, as suas vidas, cruzaram o Atlântico e chegaram no Brasil. Naquele período só tinha mosquito, escravo e português carrancudo. E eu sou fruto dessa obediência. Que coisa maravilhosa. Eu tive o privilégio de participar da Convenção Batista Brasileira na cidade de Salvador. Faz muitos anos isso, tem 10 anos, pelo menos. E nessa convenção, nessa assembleia convencional, nós recebemos um grupo de irmãos americanos, netos e bisnetos desses irmãos que estiveram conosco há mais de 100 anos e que cruzaram o Atlântico, a família Bigby e a outra família que agora não lembro o nome, Taylor, Baby Taylor. E meus irmãos, que emoção, eu estava lá como um mais perdido no centro de convenções, mas eu chorei, fiquei lá num canto chorando, lembrando de que os avós e bisavós daqueles irmãos, em obediência à palavra do Senhor, me permitiu conhecer o Senhor. Obediência. E tem um outro elemento que anda de mãos dadas com a obediência. Só pode obedecer quem confia. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Santos será impactada. A população dessa cidade será impactada. Quando nós deixemos as nossas comodidades. E quando juntos caminhamos com fé em obediência ao Senhor. Eles vão observar isto e vão poder dar o mesmo testemunho que eu estou dando aqui. E vão poder dizer, irmãos, eu estou hoje aqui porque você, por confiar em Deus, em obediência ao Senhor, saiu para compartilhar o Evangelho comigo. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu irmão, pela sua obediência. Irmãos, a experiência missionária nos ensina que não é possível abençoar as nações se nós não saímos. Eu podia estar fazendo aqui um discurso maravilhoso. Eu podia chegar em La Línea e pregar as melhores mensagens que um pregador pode pregar. E a gente pode levar, inclusive, grandes pregadores brasileiros, americanos ou que seja, para lá para pregar o Evangelho. E eles vão pregar, e o pessoal vai achar muito bonito. Mas sabe o que mais impacta? O povo que recebe o missionário é a obediência do missionário. Porque se não houvesse obediência, ele não estaria lá. Não estaria. E quando as pessoas olham para nós e dizem assim, mas como é que pode? Nós trouxemos um menino da nossa igreja, o pai dele quis que ele viesse, durante um mês, nós fomos com eles nas igrejas e deu testemunho. É um jovem mexicano que foi adotado, tem uma experiência de oração muito bonita, e ele ficou impressionado com o tamanho das igrejas, com a programação. O pai dele sabia, quando ele chegou, ele não fala em outra coisa. O tamanho das igrejas, quantos irmãos, o que tem, o que não tem. E ele ficou impressionado. E meus irmãos, isso acontece porque alguém se dispôs a obedecer, ir ao campo missionário e falar do amor de Deus. Eu sou resultado da obediência de alguns. Outros serão resultado da minha obediência. Muita gente precisa ser salva nessa cidade. Precisa conhecer a graça do Pai. Eu quero convidar você a confiar no Senhor. Quero convidar você a que saia da sua comunidade. Eu quero convidar a você a que obedeça ao Senhor. não é por falta de palavra. Eu tenho certeza que o seu pastor prega a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Mas muitas vezes falta obediência. Você quer obedecer? Vamos ter um tempo de oração? Vamos ter um tempo de oração agora. Vamos nos colocar diante do Senhor. E você vai começar a examinar um pouco a sua vida nesse momento. E vai fazer a pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer no dia de hoje para ser bênção? Para abençoar a cidade de Santos, para abençoar aqueles que o Senhor vai colocar no meu caminho. Tem alguma coisa que deixar? Tem alguma coisa que abandonar? Tem algum pecado a abandonar? Tem alguma negligência a abandonar? Tem alguma indiferença a abandonar? Tem algum ressentimento a abandonar? Entregue ao Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eu quero entregar isso aqui que está atrapalhando a ação do teu Espírito na minha vida. Espírito Santo quer atuar na minha vida, mas eu sei que essas coisas estão me impedindo. Coloque isso diante do Senhor. Silenciosamente. Lembre-se que o Senhor conhece o nosso coração profundamente. Você pode me enganar, enganar o seu pastor, enganar os crentes, os seus irmãos em Cristo, mas o Espírito Santo não vai conseguir. Ananias e Safira tentou fazer isso, foi um desastre para eles. Abra o seu coração. Agora eu quero me unir a você nesta oração de confissão. Quero me unir a você para encorajá-lo a uma nova decisão. Nosso Deus, nosso Pai, é uma maravilha, Senhor, rever a história de Abraão. Ali o Senhor estava mobilizando uma família para me abençoar, depois de centenas de anos. Naquele momento tu estava, Senhor, mobilizando uma família para abençoar todos os povos da terra. Eles precisaram sair, eles precisavam crer e eles precisavam obedecer. Eles não sabiam para onde iam, Senhor, mas sabiam com quem iam. Te peço nesse momento que aceite, Senhor, a entrega, a confissão dos nossos pecados, o nosso arrependimento, e, Senhor, renova a nossa vida para essa grande batalha que é conquistar santos para Cristo, que é fazer com que santos conheçam a graça do Pai. É uma batalha, uma luta. Satanás tem muitas armas, tem mobilizado muita gente, tem tantos recursos, mas tu és, Senhor, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos do lado do homem forte. Estamos do lado, Senhor, daquele que tem todo o poder. Te pedimos, Pai, que seja com esta igreja, que abençoe seu pastor, essa família que o Senhor colocou aqui. Que o Senhor anime seu coração. Que o Senhor cuide a sua família. Que o Senhor lhe dê sabedoria, Senhor, da parte do teu Espírito para seguir fazendo a tua obra. Muito obrigado por esta oportunidade de poder compartilhar com esses irmãos o que o Senhor tem feito ali em Lalínia e como a tua palavra necessita ser obedecida. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu não gostaria de sair daqui sem fazer um convite. Não vou me demorar. Sem fazer um convite. Pode que você esteja